após conforme o plano. A decolagem é da 1-0, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, vai interceptar peso Lu no meia. O controle 120.8 e o transponder 5475, o gol no 397. Gente, o 397 autorizado São Paulo 360 pela Upper Zulu 16. Após Bravo Hotel Zulu, decola pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge 1208, aciona 5475, gol 397. Gol no 397, está correto, chama para o push e acionamento, quando pronto. Okay. Autorizou o campo à vista, 3290. 3290, completa final, chama agora a torre 118, décima meia dúzia. Vou na torre, obrigado, senhor, até já. Até. Gol 1864, chame agora o centro Recife, 126, décima 85, alterna 134, décima 5, bom voo. 2800, vai chamar, um gol 1864. Azul 4216, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mari. Ajuste o altímetro no 0 no 4. Patango, Whisky, Anquitango, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. 25, 133, 25. Correto. Senhor Salvador, 35.625 de alta descida. 35.625, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 4. 4-1-0-4-5-6-2-6. Controle Salvador, 5-6-2-6. 5-6-2-6, controle. Estou pintando e apoiar pelo, senhor. Dado direto pelo, 5-6-2-6. É autorizado pelo 5-6-2-6. Salvador, o 4-1-6. Azul 4-1-6, controle. Nível pode ir habitado. Não tem a chegada número 2. Reduz velocidade 2-3-0 mais o azul 4-1-6. Controle Salvador, tá 3805, transferindo. Tá 3805, contato radar na decolagem, tudo para o nível 340 na saída da El. Após, Leda, direto Brito. Ok, autorizado 2080 para o da El, tá 3805. Nível 340. 340, ok. Tan 3, certo. Solo Salvador, TAN 3290, livrando a sexta. TAN 3290, livre o táxi, Alfa e Juliette, gate ao 5. Segue de Alfa e Juliette até o 05 na sexta. Salvador, muito boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, boa tarde, contato radar na decolagem, sul para o nível 180, saída Arbor, transição Alef. Solicito 40, como final na Arbor Alef, passarei 2230. Guarda coordenação com centro, repito. Aguardando coordenação, 2230. Meia 2630, descida para 2000 pés, altímetro 1014. 2000 autorizado, é proximidade de voado na sua. Autorizado direto do Uno, é afinal do procedimento LS Exo e reporte estabilizado. Sério autorizado em LS, reporte estabilizado, 35626. T2230 autorizado nível 140. 140 como final, passarei 2230. Salvador, TAN 3205, a possibilidade de proatividade de bridge no presente? Aguarde. Aguarde. Azul 41 no meia, autorizado descida para 3000 pés, completa a redução 2209. didn't, I didn't understand who yeah. called me back. Okay, that's proof. It's Tarat, November 4. Well, Papa, back to you, taxi, Papa. Coming back to cross the runway 17. Passarei 2230, vetoração para evitar tráfego na chegada Mário, curva esquerda, proa 245. Após cruzar o nível 080, autorizado direto elétrico. Esquerda, proa 245, após cruzar o 80, direto elétrico. Passarei 2230. Correto. Gol 1885, controle Salvador sem identificação, desça para o nível 050 ao, na chegada ponta, ajuste de altimetro no 0 no 4. Se tiver no 0 no 4, autoriza bom, fica presente, ouvido. Autorizado bom. Bom, ficou 1885. 3805, chama agora o centro Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Galeão 397 Índia, ponto de espera torre 186, ajuste 104 com o louco. Autorizado via Índia, ponto de espera 186, 104 no 397. 41 no mês, autorizado a final do procedimento LSX8, desça para 2.000 pés, altimetro 0.014. Reduz a velocidade 1.809, reporte estabilizado. 2014, reportar estabilizado, o 41 no mês. Passarei 2230, tráfego 2 horas 8 milhas, rumo nordeste, passando 0.60, descida para 2.000 pés, Embraer 190. Tráfego já superado, autorizado direto elétrico. Eu não compreendi. Segue qual a intenção do voo? É 2, 5, 6. Temos tirado, portanto, só um minutinho para a cópia, por gentileza. Vou entrar até lá e só corre a autorização para a conquista. Agora eu tenho essa para a conquista, passarei de 2 3 0. Gol 1164, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste o altímetro 1014. 050, chegada Mari, vê a possibilidade de voarmos na próxima etapa. Aguarde. Gol no 805, já autorizado, descida para 4, meu pé. Afirma, gol 85. Gol 1885, já autorizado, descida para 4, meu pé, altímetro 0014. Você pode considerar a altitude de morte ou fazer pelo apelo? Autorizado, direto pelo. Pelo, grato, gol 185. Mais na frente, só autorizadora. passou, ligou 185 mais na frente, sua autorizadora? Aguarda autorização para a dona, boa noite. Dato. Estabilizado, azul 41 no meio. Azul 41 no meio, completa final, chama agora a torre 118 decimal, meia dúzia, reduza para a velocidade aproximada. 186 reduzindo, azul 41 no meio, é bom que você chama. Um bom posto. Gol 1185 está autorizado, direto dono. Dona, gol 185. Gol 1164 autorizado, direto Itália. Direto Itália, gol 164. O Charlie Alcatarro, solo. Tá em qual pátio? Bata e vai decolar da bata mesmo? Charlie Alfa Tango, ok, o senhor, foi entendido aqui que o senhor vai para TGL, no setor sul do Salvador, confirme o local. Tranquilo, que o Lima confirme a altitude que está mantendo. Certo, mantenha condições visuais, 1.500 pés, ao tempo em Salvador no 014, vai para a rotatória, reporte visual com a pista no 7. O Trade Center? Está autorizado. O local TGL no Trade Center, próximo ao Iguatemi, Cat Space, linha do litoral sul, decola da 17, controle 120.8, a torre 118.6 e o transponder 0170. Charlie Alfa Tango, está correto o cotejamento, chame a torre 18.6. O Salvador, 5626. 5626, comigo o táxi, Alfa Juliette, para o Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3, 5626. Charlie Alfa Tango, prossiga. Afirmativo, o cotejamento foi correto. O chame a torre, em 18.6. Fala, Salvador, é o chame a minha 3, 1.5, bilhete, autorização, Guarulhos. O 6315, gente, por gentileza, qual a rota que o senhor dispõe para Guarulhos? Bridge, Upper Zulu 1.6, Bravo Hotel Zulu, Trive, Pop e Guarulhos direto. Afirmativo, confere. Aguarde um instante, cópia. Guarda. Desça para 3 no pé, gol 1.885. 6.014, gol 1.885. Pai. Joãozinho! Livre táxi, Alfa e Juliette. O gate é o 08. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, boa tarde. Tem condições vai, linha do litoral 500. Altímetro no 014. Linha do litoral 500, Tango. Joãozinho, quando é que vai ser a próxima festa? Gol 1164, reduz a velocidade 2209, desça para 3.000 pés, altímetro 1014. 220, descendo para 2.000 e 1014 aqui. 3.000 pés. 3.000 pés, correto. Gol 1885, está autorizado a final do procedimento LSXY0, desça para 2.000 pés, altímetro 1014, reporte estabilizado. 1014, gol 1885, 2.000 pés. Controle Salvador, boa tarde, 1397 decolou. Gol no 397, contato radar na decolagem, turma no nível 360 na saída da EL, após Leda, Dreco Bridge. 360 da EL, após Leda, Bridge, 1397. Possibilidade de voar Leda ou da EL, senhor? 397. Autorizado, Dreco Leda. Leda é presente, 397. Columbus 415 Papa, maintain taxiway Lima. Stand by to cross April 1. Roger. November 415 Papa, clear to cross runway 17 to apron number 5. Autorizado ao final do procedimento LFX3. Eu já disse, cópia. 315, cópia. Barulho, está autorizado nível 340, via Pesulu no 6, até Belo Horizonte, apoia BH Trive e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 10 com a primeira curva à direita, subida da EL, após da EL Leda e após Leda Bridge. O controle 120, décima 8 e o transponder 5511. Opa, Tango, Kilo, Kilo Lima, chama agora a torre 118, décima meia dúzia. 118, meia dúzia, Lima. Controle, Papa Romeu, telefone, Tango, visual, pro local de pouso. Certo, Papa Romeu, telefone, Tango, frequência livre. Funcionamento. Chama lá. Visual, 185, gol. Gol no 825, completa final, torre 118, décima meia dúzia. É a 12, é boa. Boa. Gol 1164, está autorizado a final do procedimento LFXO e desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, autorizado o procedimento, reporte estabilizado, 1164. 070 para o 060, Gol 9074. Gol 9074, desça para 3 mil pés. Altímetro no 014. 3.014, Gol 9074. Salvador, boa tarde, eu estou 3283, da Juliette, autorização? Da 3283, está autorizado Brasília, o nível 360, via Tezulu 17, a decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, Elefa, o controle 120.8 e o transponder 5466. Desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés, aí reporte estabilizado no X-ray, Gol 9074. Gol 1397, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 125, 133, 25, 93, 97, obrigado, bom final de semana. Vamos. Do Salvador, muito boa tarde, Gol 1885. 1885, livre uso. Táxi via Alfa e Juliette para o gate 3. Alfa e Juliette para o 3, Gol 1885. Falou, Salvador, eu chamei a 6315, cujo acionamento na posição 3. O Xené 6315 está autorizado, chame para o táxi. Autorizado vai chamar. Porque o 1885 desconsidera a última autorização, o táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. É, mantém antes da Juliette o 1885. Vamos ver o Charlie apontando controle. Confirmando o processo de desalma? Sim. Mantenha condições iguais. 500 pés, a porta passando fora da barra. Qual seria a próxima? mantendo 510 autorizado para o 320, direto para o Zezão. Seu portão está sendo liberado aqui pelo Airbus da Oxiné. A Infraero nos informou que vai ter que aguardar a mesma liberação, ok? É seguinte, o 885. A 510 vai cruzar na proximidade de Duna. Chama agora a torre 118, esse momento é dos bombos. 1862, obrigado, até daqui a um pouco. Prólogo 1964, liga o táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1964. Arruma o Charlie Alfa Tango, quanto possível, forma estimada para pouso? Mais 21 minutos. Já copiaram mais 21 minutos, 1743. 1743, afirmou. Siga. Como estiver contando, onde está o cruzamento da base de posição? Gente, é porta livrando a CTE. Será. É importante a CTE. O controle 120, decimal 8. A torre 118, decimal 6. E o transponder 0263. Chame a torre para o táxi, 18.6, Goiás. Táxi, Goiânia 6315, está contando um dia de 4 horas. Fecho o Xanel 6315, livro táxi à direita, ponto zero da 10, 18.6, a torre. E o ajuste é padrão, boa viagem. Tudo botado o Xanel 6142, sua autorização em si? O Xanel 6142, aguarde cópia, boa tarde. O gol pode prosseguir pro número 3? Afirmo, gol no 885. Ingresso no pátio, portão 3. Beleza, obrigado. Cara, e o gol 1164, siga o banho da companhia, o portão é o 02. 02, seguindo o meu camarada. É, então. Então 142 da Oxenef, cópia. Prossiga. Recife, autorizado é o 350 nível. Via Peruísque 58, pista 1-0 decolará com a primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, com transição Caju. Controle 1-2-0, decimal 8, o transponder 5522, o Oxané 1-4-2. Autorizado Recife 350, com a rota do plano de 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 308, controle 5522, transponder 1-4-2. Correto, chama para o posto de acionamento, 1-4-2. Botará. Salvador, voo 9074, me escuta, boa tarde. Voo 9074, boa tarde, livre táxi, Alfa e Juliette, gate 4. Alfa, Juliette para 4, 9074. Frequência livre, coordenação local, Charlie Alfa Tango. Número 90, Felipe da Juliette. 35490, autorizado Petrolina, nível 200. Decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida Momo. Após Momo, Cogibo, Aquilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogibo. E após, direto Petrolina, o controle 120.8 e o transponder 5502. 200, decola da 10, primeira curva esquerda, saída em Amobo, posterior Cogibu. Após DCT 5502 e transponder 5490. Correto, 35490, chama para o push e acionamento. Vou chamar, obrigado. Fala, cara. Autorizado, tá 3, 2, 8, 3, chame para o táxi. Quem chamou o Sola? Autorizado, o 642, chama para o táxi. Salvador, boa tarde, chama 6315. estacionamento 315, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na Serra da El, após Leda direto Brito. Sim, então pode voar direto Leda? Autorizado direto Leda. Leda direto Brito, após 340. Matando quilo limpo, estou autorizado a central, nível 03. Ciente, 035 Lima. TAN 3283, com proveniente 9, 24 horas de autonomia, alternando Cibirão Preto para o TAN. Gente, o TAN 3283, vai seguir o Airbus da Oceanec, terminando o Pushback, via Pátio Índia, e no ponto espera da 10 Xanetui, 18-6, uma boa viagem. Ok, o 3283 vai seguir o Airbus da Oceané, via Pátio Índia. O ponto de espera da 10, chame a torre 18-6, é uma boa viagem. Nada. Gente, o Oceano 142 leva o táxi para a direita no ponto de espera da 10-18-6, a torre, é uma boa viagem. Xanaia 6315, chama agora o centro Recife 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251-3325? Afirmo. Obrigado. Solo, trip 5490, puxe posterior de acionamento, na posição 03 no pátio 3. Autorizado, chame para o táxi, trip 5490. Autorizado, chame para o táxi, 5490. Controle Salvador, boa tarde, Xanaia 6142. Xanaia 6142, contato radar da decolagem, sul para o nível 350 na saída da Puca, transição Caju. 350 na Puca, transição Caju, autorizaria para onde era Caju, da presente? Mantenha a saída agora. Mantendo 3461, está ali no táxi pelo pátio 3, pátio principal e Índia, o ponto de espera da 10, chame a 2, 18-6. Via pátio 3, principal Índia, ponto de espera da 10, 18-6, 3, 5, 4, 9. Já passou para do ponto. Certo, mantém a escuta do controle Salvador, aguarda transferência para o controle Aracaju. Xanaia 6142, centro Recife, solicita aqui uma peça aí. 7-6-1-4-2. Salvador, boa tarde, azul 4 131 com a Juliette, 340 Campinas para 4. 7 azul 4131, autorizado Campinas, 340 nível, via Pesulu no meio até Belo Horizonte, após, conforme o plano, A decolagem é da 1-0, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge. O controle 1-2-0 decimal 8 e o transponder 5533. Gol no 966, controle Salvador, acima de identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, ajuste altímetro 1013. Sempre na chegada à Mare, 1013, desce para 050. Possibilidade para o Azul na direita, da presente posição. Gol no 097, controle Salvador, acima de identificação, desça para o nível 050. 060 na chegada, bom. Ajuste altímetro no 013. Gol 1966 está presente, está autorizado direto e SAP. Direto e SAP, gol 1966. Romeu Oscar, boa tarde. Tá pronto para qualquer Morro de São Paulo? Autorizado, Morro de São Paulo, 1010. Corredor Axé, decola da 7, o controle, 1-2-0, decimal 8, a torre, 18-6, transponder 0-1-5-3. Chame a torre para chamar, quilômetro Oscar. Azul 5002, controle Salvador, acima de identificação, desça para o nível 070 na chegada à Mare, ajuste o altímetro no 013. 070 na chegada à Mare, o 5002. Ocean na M1-42, chama agora o centro Recife, 126-85, alterna 134-85. Contigo, 1-3-4 decimal 5. 1-2-6-8-3-4-5. Boa tarde. Controle trip 5-4-9-0 decolado na saída Bobo. 490, contato radar na decolagem, estou para o nível 200 na saída MOMO. 200 na MOMO, 5245490. Bom, no 966, desça para 3.000 pés, altímetro 10, 13. Para 3.000, 10, 13, no 966. Azul 5002, autorizado 4.000 pés, altímetro 013. 4.000, com ele 13, o 5002, livre das restrições, senhor? Livre. Para controle. Papá Romeu Zulu Serra Juliette, controle Salvador. Delta Papa Romeo Zulu, Serra Juliette, mantém condições visuais nível 1 no 5 na escuta do controle, Salvador. Chama agora o centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 1260, 1283, boa. Boa. Gol 1097, autorizado nível 050. 0-0, gol 097. Paulo Salvador, gol 9075. 075, boa tarde, prossiga. Boa tarde, só tinha informação, Juliette, quando eu consegui autorização para pegar o Ilhão. Ok, qual o nível ideal para Ilhão? 220. Está autorizado então, Ilhão, 220 nível, a decolagem é da pista 1-0. Na primeira curva à direita, subida Dael, após Dael Leda, e após Leda direto Ilhéus. Controle 120.8 e o transponder 5544. Autorizado 220 Ilhéus, decola da 1-0 curva direita, Dael Leda, depois direto Ilhéus. 208 é controle, 5544 aciona, gol 9075. Correto, chama para o puxa acionamento, gol 9075. Chama. No 1966, está autorizado a final do procedimento ILS Expedição 0, desça para 2 RPS, reporta estabilizado. Portador estabilizado, sempre para 2.000 no 1966.